essa hoje. Quem hoje vai comer água até de manhã, levanta a mãozinha. Vai, vai. Meu orgulho caiu quando subiu alto. E aí? Foi sim. E pra piorar, tá tocando o CD de Pablo. Tô tentando te esquecer, mas o meu coração. Neste vocês vão entender a importância que esse grupo tem pra mim. Afogando a saudade no querosene geral. Na moral, vai. Vou beijando esse pão. Solidão. Solidão é companheira. Enquanto cê não volta. Maldito, maldito sentimento. Vou beijando esse pão. Abraçando. Solidão é companheira. Enquanto cê não volta. Maldito sentimento que nunca se acaba. Na falta de você, bebida não ameniza. Tô tentando apagar, vilão. Chora, paixão. Rogério Lima.